pensava em você. Agora tudo é uma lembrança sua. Nunca me preocupei com você. Hoje já não faço outra coisa. Pra passear, só quero ir aonde você está. Um livro não é bom, não quero ouvir um som. Não acho nada na TV, não me lembro como eu era antes de você. Não me lembro como eu era antes de você. Só quero ir aonde você está. Com amigos não falo, não volto ao trabalho. Como pude me esquecer? Não me lembro como eu era antes de você. Não me lembro como eu era antes de você. Saber se você já dorme. Tudo passa, a noite deve passar também.